Todo homem, em algum momento, deve ter ouvido falar de fé, de esperança e de caridade. Mas o que elas realmente significam? Trata-se apenas de um conceito religioso? Onde e como elas se encaixam na nossa vida e no teatro? Podemos dar início à nossa peça? Senhoras e senhores, respeitável público ouvinte, sejam todos bem-vindos ao Teatro do Povo, um local feito para todos. Antes de mais nada, este episódio piloto serve exatamente para anunciar que a transcrição deste episódio se encontra no site que lanço hoje, agora, e você pode acessar em gcosta.com.br, onde também encontrará arquivos, artigos, informações complementares a este tema, aos próximos, etc. Solta o som que vamos começar. Hey mama, it's been a while, but I think I finally see. This life ain't about the thrills or the ways of society. I'm growing tired of all the things everybody says I should be. I just wanna be left alone to do whatever I please. Assim como a Trindade das Virtudes que falaremos aqui, tradicionalmente, antes de um espetáculo teatral começar, a campainha soa 3 vezes. Mas por quê? A primeira versão vem do século XVII, na corte do rei Luís XIV. Segundo historiadores, o artista Molière dava pancadas para atrair a atenção das pessoas e informá-las que o espetáculo iria começar. Estas pancadas de Molière, como eram conhecidas, ocorriam 3 vezes. A primeira para informar que a carruagem do rei foi avistada. A segunda para informar que o rei já se encontrava dentro do teatro. E por fim, a terceira sinalizava que o rei estava pronto e que o espetáculo iria começar. E qual a analogia disto tudo com as virtudes? Como o nome já diz, as virtudes teologais se referem a Deus, a algo superior e transcendente. E por isso são virtudes de ações espirituais. Sua consequência lógica é se ramificar em virtudes humanas, que nos levam a ter frutos de ações concretas. A primeira delas é a fé, e assim como o primeiro toque do teatro, avisa que o rei está a caminho. A virtude da fé é a virtude que nos faz acreditar que o amor existe e nos leva a tomar atitudes concretas para fazê-lo presente na nossa vida. É também virtude que orienta a nossa vocação e suas diversas facetas. A segunda delas é a esperança, e ela nos diz que o rei está presente, que o amor está no meio de nós e merecemos tê-lo em nossa vida. É a virtude que nos garante que merecemos todo o amor do mundo e a virtude também que orienta a não perder este foco. Por fim, o amor, a presença do rei, estar pronto para o ato maior da nossa vida. Tudo o que fazemos é por amor. Estas 3 virtudes se ramificam nas suas virtudes humanas. Desta forma, a fé se ramifica na prudência, que nos orienta para ter a nossa vocação, e tem como fruto as virtudes da humildade, da gratidão, da dignidade, da verdade e do sacrifício. A esperança, aquela que nos faz acreditar que merecemos o amor, se ramifica na temperança, quando esperamos receber amor demais, e na fortaleza, quando não esperamos receber este amor. E, por fruto, a temperança gera coerência e solidariedade, e a fortaleza, a paciência e a perseverança. E o amor, nosso fim último, se ramifica na justiça, pois o amor é justo. E antes que digam qualquer coisa, o primeiro fruto da justiça é a misericórdia, porque não há justiça sem um olhar misericordioso. E também frutos como bondade, bem comum, liberdade e magnanimidade. Tá ok. Mas isso tudo se aplica ao teatro como? Toca o terceiro sino que vamos começar a nossa peça. Stanislavski fala de fé cênica, termo empregado para designar o estágio em que o ator aprofunda tanto nos sentimentos da personagem que se torna real a sua apresentação. Um teatro de verdade, uma peça de verdade, tem como finalidade o amor. Tem como finalidade falar ou clamar pelo bem comum, pela misericórdia, pela bondade, pela liberdade. Se não tiver este foco, este teatro estará perdido. E para isso, passará por muitos momentos, passará por glórias, por derrotas, por dificuldades, por estudos, por conhecimentos. O ator é o profissional que sabe tirar de todos estes momentos material para o seu personagem, que sabe ver cada notícia no jornal e extrair dali gestos de amor que serão levados através do palco. Mas não vamos nos precipitar, pois como eu disse, este é um episódio piloto e começaremos a falar disso tudo a partir do dia 1º de abril e juro que isso não é uma mentira. Todo dia 1º de cada mês, às 5h17 da manhã, teremos um podcast com um ensaio sobre essas virtudes e um artigo mais detalhado. No decorrer do mês, artigos, podcasts mais curtos darão suporte ao tema principal. Antes de acabar, vale lembrar mais uma vez que a transcrição deste episódio está em gcosta.com.br/piloto e para fechar, uma frase de Stanislavski. Para aqueles que não são capazes de crer, existem os ritos. Para aqueles que não são capazes de inspirar respeito por si mesmos, existe a etiqueta. Para aqueles que não sabem se vestir, existe a moda. Para aqueles que não sabem criar, existem as convenções e os clichês. É por isso que os burocratas amam os cerimoniais, os padres, os ritos, os pequenos burgueses, as conveniências sociais, os galanteadores, a moda e os atores, as convenções teatrais, os estereótipos e o inteiro ritual de ações cênicas.